cortou o cabelo, mudou o seu jeito, trocou meu perfume por um outro cheiro. Já mudou pro outro lado da cidade, quer mudar a sua personalidade. Tá mudando tudo menos a saudade. Tá na farra e pensar que é feliz, tá do jeito que tu sempre quis. Tô com dó de você nessa alegria falsa, e uma hora o efeito da bebida cabe, ela passe aí. Uma hora ela passe aí. Tá voltando pra casa, bateu a ressaca, lembrou do mozão. Partiu solidão, partiu solidão. Tá sozinho no quadro, hashtag saudade, hashtag paixão. Partiu solidão, partiu solidão, partiu solidão. Você nessa alegria falsa, e uma hora efeito da bebida cabe, ela passe aí. Uma hora ela passe aí. Tá voltando pra casa, bateu a ressaca, lembrou do mozão. Partiu solidão, partiu solidão. Tá sozinho no quarto, hashtag saudade, hashtag paixão. Partiu solidão, partiu solidão. Tá voltando pra casa, bateu a ressaca, lembrou do mozão. Partiu solidão, partiu solidão. Tá sozinho no quarto, hashtag saudade, hashtag paixão. Partiu solidão, partiu solidão.